Introdução ao Workshop 511. Como a alma da fisicalidade é formada. Expansão da alma. A verdade sobre Jesus. Ser verdadeiro consigo mesmo. Hoje foi um dia de perguntas para esclarecer ensinamentos passados e também estava sendo realizado nas salas de aula da Universidade de Londres, Queen Mary College, onde o Sr. Cash estudou física nuclear. Como de costume, houve muitos assuntos, mas o que mais se destacou foi o ensinamento sobre como a alma da fisicalidade é formada e como ela é separada da alma do homem. Isso surgiu a partir de uma pergunta de um buscador de conhecimento que disse que pode sentir facilmente a alma do homem, mas tem dificuldade com a alma da fisicalidade. Imediatamente, o Sr. Cash disse que a alma do homem esqueceu que ela foi criada pela alma da fisicalidade. Quando o espermatozoide e o óvulo interagem um com o outro, não há energia suficiente para a divisão, então eles precisam absorver energia do líquido do útero da mãe. À medida que essa energia se acumula dentro do saco em que os dois estão, ele explode ou se divide em dois óvulos, depois em três e assim por diante. Começamos a ter assim uma divisão celular muito rápida. O Sr. Cash usou a palavra explodir, porque é assim que a criação funciona. Dois plasmas interagem um com o outro e absorvem energia de algum lugar até o ponto em que não podem mais contê-la, o que leva assim à divisão e à vida. Talvez seja assim com o Criador, quando o amor que ele tem dentro de si mesmo se acumula a ponto de não poder mais contê-lo. Então acontece um Big Bang e ele se divide no universo. No estágio inicial, a alma do homem ainda não foi criada. Tudo o que temos são células individuais se dividindo em massa e recebendo sua energia do útero. Essa massa de células é o que chamamos de alma da fisicalidade. Ela chega a um ponto em que é grande o suficiente para se tornar uma entidade por si só. Esse é o momento em que a alma do homem é necessária para começar a coordenar a construção de todos os diferentes órgãos e partes do corpo que se tornarão a pessoa. Acho que é apenas uma ocorrência espontânea, e a alma do homem aparece e começa a comandar a criação da pessoa. À medida que as diferentes partes do corpo são criadas, cada uma delas tem sua própria alma. Temos a alma do rim, a alma do coração e assim por diante. Ele nos deu uma dica quando disse que neste ponto do entendimento do homem, nós chamamos isso de alma da fisicalidade. E todas essas diferentes almas compõem a alma da fisicalidade. Portanto, haveria também a alma do sangue, por exemplo, e todas elas trabalham coletivamente para criar a alma da fisicalidade. E no futuro, os cientistas poderão mostrar essas almas individuais. Isso é algo que devemos ponderar sem medo. No momento, não temos nenhuma consciência disso. Por isso, parece muito estranho ouvir falar de todas essas pessoas diferentes dentro de nós que compõem a nossa fisicalidade. Mas pensem em um transplante de coração, por exemplo. Se o coração não fosse uma entidade separada, no momento em que fosse retirado do corpo, ele não seria capaz de sobreviver. Mas como ele é uma entidade própria, ele pode ser retirado e colocado em outro corpo, que é basicamente um outro coletivo de almas. Todas essas almas precisam aceitar o coração doador. Caso contrário, eles dizem que o transplante foi rejeitado. É interessante que os médicos não aceitam a alma, mas ainda assim algo rejeitou o coração do doador. Esse algo que eles falam aqui é ignorado por eles. Para o avanço da tecnologia e para sermos capazes de transmutar, temos que começar a nos conscientizar da alma da fisicalidade. E no futuro, poderemos até mesmo nos conscientizar das almas individuais que compõem a alma da fisicalidade. Mas como procedemos em relação a isso? Algo que eu particularmente estou tentando fazer é, durante a intenção, também trazer a visualização de uma interação de hemigemiosidade ou de loop infinito entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Ao mesmo tempo, eu tento imaginar que a energia flui entre os lados esquerdo e direito do corpo, através dos órgãos e abrangendo todo o corpo. mas o foco está na área do coração, onde a alma da fisicalidade está localizada. Normalmente sentimos uma sensação de formigamento, calor ou frio, ou como quer que a energia se manifeste para cada um de nós. Também podemos imaginar que a alma do homem está alimentando todas as células. Isso serve para aumentar nossa consciência e aceitação da realidade da alma da fisicalidade. O Sr. Cash disse que os sistemas também serão capazes de conectar a alma do homem à alma da fisicalidade e a fisicalidade juntas, e obteremos uma experiência direta e o conhecimento de que essas coisas são reais. Mas o ponto principal é que reconheceremos que a alma da fisicalidade e a alma do homem têm emoções separadas e que precisamos aprender a controlá-las e a trabalhar com elas. Outro buscador de conhecimento contou sua experiência sobre o trabalho com a alma do homem e a dificuldade de expandi-la sobre a fisicalidade. O Sr. Cash enfatizou que temos que aprender a fazer isso. Ele disse para pensarmos em nós mesmos como o último homem de pé e que precisamos fazer isso para podermos viajar e sobreviver no espaço. Enquanto essa energia permanecer dentro de nós, ela nos manterá condicionados às condições do estado da matéria de onde estamos. Para nós, esse é o planeta Terra no momento. Eles estão tentando nos ensinar aqui a confiar em nós mesmos o suficiente para deixar a alma sair. O maior problema que temos é o medo. Temos medo do que acontecerá quando ela se manifestar. Conseguiremos controlá-la e colocá-la de volta? Ou as pessoas pensarão que somos loucos? Quando a alma sai, ela nos conecta aos campos magnéticos universais e podemos assim viajar por eles ou encontrar pessoas. Se usarmos os campos como um meio de comunicação, eles estarão sempre disponíveis. Para a transmutação, podemos transmutar em algum lugar e permanecer na dimensão dos campos e não manifestar a fisicalidade. Se decidirmos permanecer nessa dimensão, o que aconteceria com o nosso corpo? Acho que eles simplesmente descartariam. E mais tarde, se quisermos voltar à Terra, simplesmente manifestaríamos um novo corpo. Não haverá mais necessidade de chamar isso de sonho, pois teremos controle sobre a alma. Ele disse que quando expandirmos nossa energia sobre a fisicalidade, veremos a fisicalidade dentro de nós, e se não deixarmos o medo nos impedir, teremos controle sobre a fisicalidade. Quando chegarmos a esse ponto, não haverá mais o que chamamos de morte para nós, porque a morte normal é um processo diferente. É quando a energia da alma se torna direcional e vamos para o novo destino sem termos nenhuma influência sobre esse processo. Um buscador de conhecimento disse que podia sentir a energia enquanto trabalhava com pacientes e sabia o que tinha que ser feito, mas disse que não podia mudar os campos do ambiente para ajudar aquela pessoa. Depois, esse buscador de conhecimento inventou uma história dizendo que achava que havia um contrato com poderes desconhecidos que nos impediam de fazer isso. O Sr. Cash explicou claramente a esse buscador de conhecimento que se tratava de sua própria limitação. Então, ele inventou assim uma história para justificar tudo isso. Em seguida, ele deu o exemplo dos buscadores de conhecimento iranianos que entraram em hospitais e borrifaram gás nas paredes das salas de emergência e as pessoas ficaram livres do coronavírus. Há duas dimensões diferentes aqui. A primeira é usar os gás no estado de matéria para mudar os campos do ambiente e isso torna os campos magnéticos disponíveis para os pacientes usarem, se a alma deles quiser usá-los. A segunda dimensão foi o buscador de conhecimento tentando usar suas próprias emoções e alma para mudar os campos como fazem os gãs. E essa é a parte que não deu certo para ele. Talvez precisemos atingir um certo nível de maturidade para termos controle sobre nossa alma. O Sr. Cash demonstrou isso com a Naomi, quando ele mudou os campos para ela, quando ele estava do lado de fora da sala, olhando através do vidro. Ele nos deixou com uma ferramenta muito boa aqui, especialmente para enfermeiros e médicos. Podemos colocar a água de gás em nossas luvas antes de entrar no quarto dos pacientes, e isso é suficiente para mudar os campos ambientais e disponibilizar campos magnéticos adicionais para essa alma, se ela quiser pegar esses campos. Já que estamos falando de expansão da alma, o Sr. Cash nos deu outra bela dica aqui, mas ela foi encoberta em uma emoção diferente. Se você se lembra, nesse workshop, uma buscadora de conhecimento não parava de perguntar ao Sr. Cash questões de natureza sexual e de tentar descobrir como ela poderia desfrutar desse prazer. O Sr. Cash aqui, se você prestar atenção, criou uma emoção de ser como um colegial olhando para uma garota e disse com grande fervor: "Você viu como ela atravessa a sala? Se eu fosse um caçador, veria um belo pedaço de carne." Às vezes parece que o Sr. Cash atrai os buscadores de conhecimento para as próprias emoções ocultas deles, e eles geralmente caem na armadilha. Parecia que o Sr. Cash estava tentando apontar para que essa buscadora de conhecimento estava dando uma mensagem clara ao ambiente quando estava andando, que ela estava disponível para ser caçada. Então, de uma forma muito leve e quase imperceptível, o Sr. Cash disse: "É assim que você expande sua alma." E eu entendi que estamos expandindo nossa alma sem saber. Uma das maneiras mais fáceis de sentir emoção é por meio da energia sexual, e através disso estamos de fato expandindo nossa alma. Tenho certeza de que todos nós já passamos por isso. Se estivermos em uma festa, por exemplo, e de repente um homem ou uma mulher muito bonita entra na sala, a atenção de todos se voltará automaticamente para eles. Esse é um exemplo de expansão da nossa alma, mas nesse caso, provavelmente não está ocorrendo em condições saudáveis. A questão é que temos algo muito prático que todos nós podemos usar para tentar entender mais profundamente a expansão da alma. Tenho certeza de que para muitas pessoas, especialmente para os cristãos, foi um pouco perturbador ouvir que a vida de Jesus era bem diferente da retratada na Bíblia. Uma coisa é que Jesus não gostava de se relacionar com pessoas comuns e pobres, mas preferia a elite rica e principalmente gostava das mulheres casadas deles. Além disso, descobrimos que ele transmitiu muito do conhecimento da criação a essas pessoas, em vez de transmitir àqueles que poderiam compartilhá-lo com a sociedade. Se estivermos procurando uma justificativa para a ignorância de nosso próprio comportamento, podemos usar essas histórias para distorcer as coisas para nós mesmos. Mas o Sr. Cash está deixando para nós a tarefa de resolver isso por nós mesmos. Mas será que podemos fazer isso? E como faremos isso? Essa é a jornada da autodescoberta, e não acho que muitos de nós farão essa jornada até que tenhamos nos cansado de desfrutar da fisicalidade. O grande símbolo da vida de Jesus foi o fato dele representar o amor incondicional. Ele é talvez um dos únicos profetas que não matou, e por causa disso, disse o Sr. Cash, ele permanecerá como o rei deste planeta. Lembre-se de que suas amantes se ofereceram para ajudá-lo a fugir, e que ele também tinha a opção de formar um exército e lutar contra as autoridades. Mas ele optou por não fazer isso. O Sr. Cash disse certa vez algo como: "Jesus entendeu que ele havia feito coisas erradas a esses maridos e aceitou equilibrar os campos de suas ações indo para a cruz." Ele sempre pensou que sairia da situação, mas em vez disso, ele se aprofundou dentro dela e se transmutou e depois voltou com outra fisicalidade. Há muito mais a ser descoberto nessa história aqui. Também gostaria de mencionar brevemente que essa conversa sobre desfrutar do prazer físico uns com os outros está no nível da fisicalidade. E o Sr. Cash estava de certa forma descendo ao nível dos buscadores de conhecimento de prazer, mas estava sempre dando a entender que há outra dimensão e que os relacionamentos de alma são muito diferentes dos relacionamentos físicos. Ficou claro que se o cara fosse feio, essa conversa não estaria acontecendo. E ele disse com leveza: "E se você tentasse comunicar com ele no nível da alma?" Infelizmente, a alma é apenas uma palavra para muitos de nós. Por isso é difícil prestar atenção ao que ele está querendo dizer, o Sr. Cash. Esperamos que quando os sistemas forem lançados e todos nós tivermos um gostinho de nossas almas, possamos tentar ir mais fundo em nossa jornada. O Sr. Cash também nos deu um ensinamento sobre gratidão e para sempre sermos gratos pelo que temos. Ele até agradece aos carros que o transportam, pois eles fazem parte da alma coletiva. Ele então disse que sua mãe achava estranho agradecer ao carro. Isso se deve ao fato de todos nós termos aceitado que, se não temos uma alma, como um objeto material como um carro poderia ter uma alma? Essas conversas sutis estão se referindo a coisas que ainda não entendemos, e ele disse que devemos ter a atitude de não presumir que sabemos as coisas, pois assim poderemos estar abertos para aprender e receber conhecimento de coisas e lugares que não esperávamos. Porque quando viajarmos pelo espaço, entraremos em contato com coisas e seres que jamais poderíamos imaginar que existissem. E se nossa mente estiver fechada, perderemos muitas oportunidades de aprender. Por exemplo, não devemos presumir que se entrarmos em contato apenas com campos magnéticos, que eles são mais fracos, e portanto que podemos fazer o que quisermos com eles. Não é assim. Essa é basicamente nossa atitude atual como seres humanos, que se há algo que parece mais fraco do que nós, então podemos fazer o que quisermos com isso. Mas no espaço, isso nos trará muitos problemas. Ao mesmo tempo, não devemos pensar que tudo que não entendemos é superior a nós. À medida que experimentarmos mais coisas, nossa maturidade aumentará. Por exemplo, ele disse que certas plantas querem que nós as comamos. Quando apreciamos seu sabor, aparência e cheiro, isso eleva nossa alma, e elas se tornam assim parte de nossa alma e viajam conosco no espaço. Portanto, a planta é muito inteligente, ela não pode se mover e ainda assim sabe como viajar pelo universo. Há muito para aprendermos. Nosso corpo é feito da mesma forma que os sistemas planetários, galáxias e universos. Cada planeta é como um órgão e desempenha as mesmas funções básicas que o padrão de vida no universo, só que não podemos ver isso porque está no nível do campo. No momento, a Terra faz parte do sistema digestivo do sistema solar. Será que isso significa que quando a Terra estiver na posição em que Marte está agora, ela mudará sua função? Será que nossos próprios órgãos podem mudar sua função se necessário? Outro grande tema desse workshop foi sermos verdadeiros conosco mesmos. O que isso significa? Bem, à medida que crescemos e ao longo de nossa vida, nos deparamos com situações em que temos que tomar decisões sobre seguir nosso guia interior ou seguir o rebanho, ou melhor dizendo, fazer o que é esperado de nós por nossa família e amigos. Hoje o Sr. Cash falou muito sobre sua vida pessoal e seu amigo de longa data que ele conheceu no primeiro dia de aula na Universidade de Londres. O ponto principal foi que esse homem disse que tinha que permanecer verdadeiro consigo mesmo. Caso contrário, ele não conseguiria viver consigo mesmo. Todos nós somos testados em nossas vidas com essas situações. E a maneira como decidimos determina nosso caráter e o tipo de pessoa que nos tornamos. E o próprio Sr. Cash se recusou a ir ao laboratório de física, porque o tipo de física que estavam ensinando era uma mentira. E ao ir ao laboratório, isso significava que ele estava confirmando e concordando com a mentira. É isso que estamos enfrentando agora com a ciência do plasma ao tentar chegar à sociedade. Porque todos esses alunos foram ao laboratório e concordaram que sim, a gravidade é isso, e sim, essa é a velocidade da luz e assim por diante. Eles são totalmente doutrinados. Eles fizeram muitos compromissos em suas vidas para poder mudar agora. Um buscador de conhecimento colocou um dos novos fones de ouvido e perguntou se ele poderia se conectar com qualquer pessoa na sala. O Sr. Cash respondeu de forma a nos fazer pensar por nós mesmos. O Sr. Cash disse: "Você pode tentar, mas será que essa alma quer se conectar com você? Não podemos usar os sistemas para roubar ou invadir outras almas. Fazemos isso na fisicalidade ou no que chamamos de relacionamentos normais, entre aspas, quando usamos a pressão do nosso semelhante para fazer com que os outros nos acompanhem ou criamos acordos emocionais uns com os outros. Há várias maneiras de roubarmos a energia dos outros sem reconhecer, porque todo mundo faz isso. Mas com os fones de ouvido, a alma não permitirá esse tipo de comportamento. As almas sempre permanecem verdadeiras e transparentes. É a alma da fisicalidade, a fisicalidade que aprenderam a mentir e enganar. E é aqui que ocorrerá uma revolução radical na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Houve um ensinamento sobre oração, mas o Sr. Cash não deixou claro que tipo de oração. Presumo que seja o tipo de oração que aprendemos nas religiões que usam um tipo de fórmula para aquela religião. Ele disse que a oração acaba beneficiando apenas o profeta e que se o homem entendesse isso, ele não rezaria. Isso faz sentido porque aceitamos o profeta como um intermediário para nós. E pouquíssimos de nós realmente oram para o Criador. Apenas presumimos que a oração está indo para lá. Mas não sabemos realmente. E se esse for o caso, então os profetas estão recebendo milhões de campos por milhares de anos. Então por que as almas deles não são elevadas e por que eles não usam a força do campo para elevar seus seguidores? Talvez os números não contam, mas sim a força com que a oração é feita. E talvez muitas orações sejam feitas por medo de ir para o inferno ou para tentar satisfazer desejos egoístas. Talvez esses pensamentos não tenham muita força em si mesmos. Há muito mais a aprender nessa área. 2 dias depois desse workshop foi realizada a Conferência de Londres, mas ainda não sabemos o resultado. Esperamos que as almas dos líderes tenham se elevado e que a alma da fisicalidade deste planeta queira que a mudança na humanidade ocorra. Outros tópicos desse workshop. O fato de podermos nos relacionar muito bem com alguém em uma área da vida não significa que seremos compatíveis em todas as outras áreas de nossa vida. Muito poucos chegam ao Criador sem esse conhecimento. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 511. O Queen Mary College da Universidade de Londres, por meio de seus diretores e reitor, permitiu que a Fundação Cash ministrasse seus cursos de plasma no campus. Foi bom para o Sr. Cash voltar a esse ambiente. É um lugar onde ele estudou durante anos e se tornou um físico nuclear. O edifício original foi demolido, mas a essência do conhecimento ainda está lá. Hoje é um dia para os buscadores de conhecimento fazerem perguntas e tentarem mantê-las relacionadas à alma do homem, à transferência de energia ou a qualquer outra coisa. Então a primeira pergunta para o Sr. Cash é: quero saber como manifestar a energia da alma para a fisicalidade. Isso é algo difícil de fazer para mim. Sinto energia, mas não consigo manifestá-la para a fisicalidade. Sr. Cash pergunta: você pode explicar o que quer dizer? O buscador de conhecimento diz: a energia interna. Sr. Cash então pergunta: até onde você foi no que disse ter feito? O buscador de conhecimento responde: posso imaginar algo, posso ver que meu terceiro olho ainda não foi aberto, mas é possível sentir que há algo lá. Sr. Cash pergunta: como você sente isso? O buscador de conhecimento responde: há uma energia e há um calor, mas ele ainda não pode ser aberto e manifestado para a fisicalidade. Sr. Cash então pergunta: o que você quer dizer com há uma energia lá? Como você sente a energia? Dentro ou fora de você? Buscador de conhecimento responde: internamente. Há uma energia interna que posso mudar e me sentir melhor. E posso sentir se estou ficando doente. Posso mudar o pacote de energia e não ficar doente. Sr. Cash responde: todo o propósito do ensinamento é primeiro entender como expandir essa energia para além de si mesmo. Você expande a energia em vez de mantê-la dentro de si. Na verdade, ela já está dentro de você desde o nascimento ou desde o momento da concepção. O que queremos fazer é expandi-la para que se conecte com os campos magnéticos universais e viaje para algum lugar. Quando chegarmos, podemos colocá-la de volta na gaiola e tomar assim a dimensão da fisicalidade. Temos que aprender a permitir que essa energia se expanda além de nossos limites físicos. Enquanto ela estiver dentro de nós, permaneceremos condicionados às condições do estado da matéria de onde estamos. Todos têm esse problema e é isso que estamos tentando ensinar a vocês. Estamos tentando fazer com que vocês confiem em si mesmos o suficiente para expandir a sua alma. O campo da sua alma é diferente do ambiente físico e pode interagir com quaisquer campos magnéticos disponíveis e conectados a vocês. Então vocês podem viajar por eles e decidir para onde querem ir, dependendo dos campos que vocês puderem abrir e com quem quiserem conversar. Se você decidir usá-los como um meio de comunicação, então eles permanecerão disponíveis como um meio de comunicação. Se vocês decidirem usá-los como meio de transporte, poderão transmutar com eles e ir para outra posição. Isso não significa que vocês têm que se tornar físicos. Vocês podem decidir isso quando chegarem no local. Você pode permanecer na dimensão dos campos, por exemplo, e um dia, se decidir que quer mudar de volta para a fisicalidade ou para a dimensão da fisicalidade, você assim poderá fazer isso. Não há necessidade de chamar isso de sonho, porque você terá controle sobre a dimensão da alma sem precisar se conectar com a fisicalidade. Quando você expandir sua dimensão de energia para além de si mesmo, você verá a fisicalidade dentro de você e terá controle sobre a dimensão da fisicalidade. Portanto, você tem que aprender a expandir a alma. É preciso aprender a permitir que esses campos externos abracem sua fisicalidade. E é aí que entra o medo. No momento da morte, a alma não se expande sobre o corpo. Em vez disso, ela sai com uma direção e sabe para onde deve ir com base em sua força de campo. E isso é mais ou menos o fim para a fisicalidade. Quando você passa pela expansão dos campos antes da morte, então você é o responsável por isso. Ela envolve todo o seu corpo. No entanto, no momento da morte, a alma é direcional. Ela definiu seu destino e deixa o corpo para nunca mais voltar. Nesta semana em Londres, trouxemos vários sistemas para ajudá-los com a expansão da alma. Se você se lembra, começamos com aqueles enormes obesos que são as unidades de nave espacial universal de aprimoramento do corpo. Podemos controlar a expansão em conjunto com a fisicalidade. Isso faz parte dos sistemas que estão sendo usados pelos médicos para ajudar seus pacientes. Em uma dimensão, eles expandem a alma e, por meio da dimensão da fisicalidade, eles consertam o corpo com os fones de ouvido conectados através do seu telefone celular. É uma espécie de híbrido que usa a fisicalidade e a alma. Mas desta vez, a alma do homem, ou o que chamamos de energia, está no comando do ser e não está aprisionada pela fisicalidade. Então, passaremos a entender as emoções por trás dessa condição e como nos colocamos nessa posição. Atualmente, quando você vai ao médico, ele lhe dá um comprimido para lidar com a sua fisicalidade, ou ele mexe com as substâncias químicas do seu cérebro para controlar suas emoções, como raiva e depressão. Esta é a primeira vez que temos a capacidade de interagir a alma do homem com a fisicalidade. Então, você passa a entender como suas emoções criaram os problemas da fisicalidade e até que ponto. Muito em breve veremos uma revolução no mundo da ciência e da medicina, porque pela primeira vez estamos levando essas unidades para as instalações. Os fones de ouvido podem ser colocados em diferentes partes do corpo para receber assim campos específicos. Podemos controlar a energia e a emoção da alma e da fisicalidade. Dessa forma, entenderemos o que fizemos a nós mesmos nessas áreas. Cabe a você confiar no que faz. O principal motivo para não deixar sua alma sair é o medo. 99% das vezes é o medo. Talvez você não saiba o que fazer quando você trouxer ela para fora. Ou se pergunta se será capaz de colocar o gênio de volta na lâmpada. Ou se as outras pessoas me verão como algo estranho. Precisamos ter confiança até chegarmos a esse ponto de compreensão, aprendizado e aplicação. Então a energia não ficará apenas dentro de nós. Viveremos uma vida física e estaremos cientes da dimensão dos campos. É semelhante a dirigir um carro híbrido, que às vezes é movido a eletricidade e outras vezes a gasolina. Nós decidimos quando trocar, mas infelizmente não podemos usar os dois ao mesmo tempo. Esta é a primeira vez que o homem será capaz de controlar ambas e estar ciente de ambas. Portanto, por enquanto, deixe que o chamem de louco até que chegue o momento em que mais e mais pessoas aprendam sobre isso. Mesmo que eles o chamem de louco, eles podem ver que o que você diz acontece. É apenas algo que eles ainda não sabem. Eles não têm o privilégio de ter esse conhecimento, e isso chegará até eles mais tarde. Durante essa semana de ensinamentos, os novos sistemas estão sendo lançados. Temos médicos que trazem seus pacientes e sabem como operar os sistemas. O novo sistema pode conectar fisicamente a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Com a versão anterior dos fones de ouvido, levávamos de 3 a 6 meses para conseguir o que agora podemos fazer em poucos dias. Porque agora você se torna consciente de quais emoções da alma e da alma da fisicalidade criaram esses problemas. A partir desta semana, veremos outra evolução no mundo da medicina. As pessoas entenderão gradualmente como lidar com a alma do homem e com a fisicalidade e como conectá-las. Você não precisa esperar até que um dia possa sonhar com a sua avó que morreu quando você era jovem ou com outros entes queridos. Agora, você pode decidir quando quer vê-los. Você poderá sentir a emoção do toque dela. Isso se tornará tangível. Você poderá resolver fisicamente o problema com as pessoas que o prejudicaram ou causaram danos que levaram, por exemplo, à sua fibromialgia. Você poderá se conectar e resolver o problema por meio das almas. Os novos fones de ouvido substituirão as enormes unidades obesos, mas elas também podem fazer outras coisas. O verdadeiro propósito dessas máquinas é ensinar a si mesmo como reconhecer e expandir a sua alma. Ao usar as obesos como unidades de saúde, você se conecta a duas delas. Uma está no lado médico e a outra no lado da alma. E as unidades estão a centenas de quilômetros de distância uma da outra. Nosso pessoal tem que aprender como implementar isso. Gradualmente você será capaz de transmutar e transferir a si mesmo. Tudo o que você precisa fazer é ligar para o centro e pedir apoio para expandir a sua alma, e então você decide para onde quer ir. Então você coloca sua alma de volta na fisicalidade quando você chegar no local. O jogo da tecnologia espacial com que estamos lançando a partir dessa semana mudará. O problema é que se divulgarmos tudo de uma vez, as pessoas ficarão confusas e não entenderão do que se trata. Portanto, iremos passo a passo e gradualmente adicionaremos ao conhecimento. Esses novos fones de ouvido que estamos lançando criarão uma estrutura totalmente nova no mundo da medicina, da comunicação e da expansão da alma. Os sistemas de comunicação universal que mostramos a vocês meses atrás não têm nada a ver com este. Trata-se de um sistema totalmente diferente. Os sistemas que estão sendo lançados agora serão usados por médicos e clínicos. Esses fones de ouvido são tão avançados que já estão obsoletos, devido ao que desenvolvemos desde a época em que foram produzidos. Você verá uma nova versão no sábado à noite. Trata-se de uma nova dimensão em tecnologia, que tornou obsoleta a atual fronteira da ciência. Em alguns meses, até mesmo essas versões estarão obsoletas. Sei exatamente como isso vai acontecer. Temos cientistas e pesquisadores trabalhando em 3 países diferentes, desenvolvendo diferentes partes desse sistema, e eles precisam ser educados para entender isso. Caso contrário, será apenas macaco vê e macaco faz. É para vocês aprenderem e confiarem, mas se não conseguirem fazer isso sozinhos, então tenham acesso a um dos centros de bem-estar com essas máquinas. Vocês podem começar a aprender a usá-las. Os fones de ouvido atuais não conseguem fazer isso. Os novos sistemas são um passo à frente em termos de tecnologia e podem ajudá-lo ainda mais. Esperamos que em breve, em conjunto com o governo chinês e com o que assinamos, possamos produzi-los em massa aos bilhões. E eles também o alimentarão. Eu disse aos chineses que mais cedo ou mais tarde vocês encontrarão uma maneira de controlar as pessoas por meio desses fones de ouvido. Eu sei como fazer isso. Não se trata apenas de controlar a emoção. Já testamos e sabemos que isso pode ser feito. É por isso que os líderes mundiais precisam começar a se reunir e discutir esse assunto. Chegaremos a um ponto em que usaremos a emoção para criar uma política de uma nação. Nessa política, todos se sentirão bem e terão tudo o que quiserem. Se formos mais longe, com esses fones de ouvido e sistemas, não precisaremos trabalhar para viver, e ainda assim teremos dinheiro. Nós mesmos decidiremos quantos dígitos queremos em nossa conta bancária e o outro cara também decide o que quer. Então essa política de dinheiro que eles estão desenvolvendo, chamada de criptomoeda, será jogada pela janela. Esses novos fones de ouvido criarão uma nova estrutura mundial de como viveremos. Assim como os gatos, cachorros e leões não pagam a companhia de água pelo que bebem, por que o homem deveria pagar? Por que temos que carregar um pedaço de papel como um passaporte para nos dizer onde podemos viver? A cor do nosso passaporte permite que os outros nos bombardeiem e nos aprisionem. A implicação desses novos fones de ouvido trará uma revolução na maneira como o homem lida com o homem. Em um segundo, você pode estar em Nova York, e no segundo seguinte, você pode estar em Pequim. Portanto, nossos colegas chineses estão nos dizendo que precisamos de tempo para aprender e entender o que isso implicará. Mas a beleza disso é que os chineses não têm controle sobre isso, porque os buscadores de conhecimento na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Rússia já estão usando. Isso forçará os governos a se unirem e encontrarem uma solução comum para o homem. Esse também é um jogo que precisa ser jogado com os membros do Conselho Universal. Veremos isso talvez daqui a 10 anos, quando os fones de ouvido entrarem em operação. Já assinamos contratos com o governo chinês, com o setor de defesa e com a tecnologia espacial, e veremos mudanças que não permitirão o controle de ninguém. O motivo é que estamos ensinando a tecnologia para todas as nacionalidades. Hoje temos cerca de 20 nacionalidades, raças e cores diferentes aqui. Não limitamos isso apenas aos chineses. De uma forma ou de outra, todos nós temos que expandir o conhecimento. Nossos ensinamentos nos últimos 10 a 15 anos trouxeram essa condição e nos tornamos uma nação. Agora nossos líderes precisam entender como lidar conosco como buscadores de conhecimento. Nós lançamos isso, e como um imitador, vocês têm que fazer isso o mais rápido possível. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento disse que havia um problema com a mudança do ambiente. Com base em sua experiência de trabalho como enfermeiro em um hospital, ele consegue sentir a energia interior das pessoas, onde estão as deficiências e o que precisa ser feito para corrigi-las. Mas ele acha que o problema é que não pode corrigi-lo, porque ele acha que há uma autoridade superior que o está impedindo de interferir no processo. Esse buscador de conhecimento acha que há alguns contratos desconhecidos com as almas que não permitem que ele mude os campos do ambiente. E ele disse que o ambiente não obedece. Então, o Sr. Cash respondeu: não, isso é uma limitação em seu entendimento. Não há contrato, não há nada. É só porque você não entende que agora você precisa encontrar uma desculpa para isso. Durante o corona, a equipe iraniana entrou e lavou as paredes dos hospitais com gás. As pessoas olhavam e se perguntavam o que eles estavam fazendo ali. Apenas alguns hospitais permitiram que eles entrassem e borrifassem gás do copo da vida número 1 e número 2 nas paredes das salas de emergência. Os próprios gás mudaram o ambiente, não tinha contrato, e eles viram as mudanças nos pacientes. Nenhuma condição foi imposta para as pessoas, apenas abrimos o acesso aos campos magnéticos. Nós os disponibilizamos para que eles pudessem pegá-los, se quisessem. Se você tem um problema, então você pode criar uma condição que trará um novo ambiente. Isso é no estado de energia ou gás, e não no estado de matéria. Então você descobrirá que é apenas você quem impõe limitações a si mesmo. Para um médico em Dubai, o Sr. Cash sugeriu que ele lavasse as mãos com água de gás, mas não as deixasse secar antes de atender seus pacientes. Ou você pode colocar água de gás dentro das de suas luvas. Você está criando uma condição que mudará o ambiente. E isso funciona. Na Fundação Cash apenas colocamos os gás em um frasco e dizemos o que ele faz. São os médicos e enfermeiros que precisam usá-lo. Talvez você não possa levá-lo para a sala de cirurgia devido aos requisitos de esterilidade. Como enfermeiro, você pode levar os gás com você e colocá-los em suas luvas. Adicione seu UO nela para que crie um ambiente estéreo. você pode expandir a alma e alcançar os pacientes de uma maneira diferente. Nós lhe ensinamos isso para que você possa ir em frente e usar. Experimentem e aprendam com isso. Se você usar os ganhos, eles começarão a dizer que você tem um toque de cura, porque eles não saberão que você está usando os ganhos. Os ganhos permitem que eles recebam energia, se precisarem. Aqui o Sr. Cash contou novamente a história de um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que é um mórmon, e estava morrendo de câncer. Os mórmons não têm permissão para usar medicamentos, então a esposa dele se tornou uma buscadora de conhecimento e fez os ganhos e os colocou secretamente como emplastros sobre os lençóis da cama, e ele se recuperou milagrosamente. Ela mudou o ambiente de sua cama e isso alterou sua condição sem que ele soubesse. Portanto, você pode alterar as condições, se quiser. Você diz que não pode expandir sua alma, mas você precisa encontrar uma maneira de fazer isso. Pense nisso como se você fosse o último homem de pé. O objetivo da sessão de voo de novembro é ensiná-lo a expandir a sua alma. Faremos com que você crie luz entre suas mãos. Não se trata apenas da luz, mas de você entender como os campos funcionam. Os hospitais são onde todas as doenças se reúnem. Você entra sem nada e sai com algum tipo de infecção. Você pode colocar seu UO ao redor das camas, ou usar um na parte superior e outro na parte inferior. Então você se tornará um mágico. E então poderá começar a ensiná-los, mas primeiro, ajude a si mesmo a se expandir. Expanda seu conhecimento e compreensão. Aqui o buscador de conhecimento diz, mas acho que os médicos são muito arrogantes. Sr. Cash responde, esqueça os médicos, é você quem tem que fazer o que tem que fazer. Aqui um buscador de conhecimento disse que sente muito bem a operação da alma do homem, mas é a alma da fisicalidade, a fisicalidade que ele acha mais difícil. Ele pediu alguns conselhos para manter a sensação desses campos. Sr. Cash responde, esse é o mesmo problema de todo mundo. Eles não sabem como separar a emoção da fisicalidade da emoção do homem, como é na alma do homem. O problema é que nos concentramos muito na alma do homem e nos esquecemos de que foi a alma da fisicalidade que criou ela. A alma da fisicalidade veio primeiro na criação do homem. A alma do homem foi criada mais tarde e teve que coordenar o corpo inteiro. Quando o óvulo e o espermatozoide se juntaram, eles não tinham energia suficiente para criar divisão celular. Eles tiveram que reunir energia suficiente do útero da mãe. No processo da fisicalidade, disse que um cromossomo é menos ou um cromossomo é mais. Mas na ciência do plasma, dizemos que um produz um campo magnético mais forte do que o outro e por meio dessa diferença de campo, ele faz com que os campos se movam. No mundo da medicina, eles explicam isso dizendo que este é o cromossomo do homem e aquele é o da mulher e você tem um cromossomo a menos. Eles não entendem que Deus não sabe sobre cromossomos. Deus entende apenas sobre a transferência de energia e qual deles tem mais campos e como eles interagem por meio do gradiente do campo. A lei da física diz que eles trarão equilíbrio entre os dois plasmas e criarão uma gemiosidade, uma interação de loop infinito entre si. Isso cria um movimento dos campos entre os dois. Esse movimento, e devido ao tamanho do óvulo e do espermatozoide no útero, começa a absorver a energia dos campos do líquido dentro do útero da mãe. Quando uma quantidade suficiente de energia é recebida, em um determinado tamanho, a célula explode ou se divide, e então há 3 óvulos e depois 4 óvulos e continua se dividindo cada vez mais rápido. Mas não há uma condição coerente. São apenas células individuais trabalhando juntas e então elas criam um campo denominador comum que chamamos de alma da fisicalidade. Portanto, agora temos uma espécie de bola de todas essas células individuais se dividindo dentro de si mesma, crescendo e recebendo energia do útero. E tudo isso junto é a alma da fisicalidade. A alma do homem ainda não foi criada, e quando é criada, fornece toda a coordenação para começar a produzir os órgãos e as diferentes partes do corpo. Essa bola de células chega a um ponto em que pode dar o próximo passo para se tornar uma entidade independente. É nesse momento que a alma do homem é criada e coordena todos os requisitos das diferentes células e começa a criar assim os órgãos e as partes do corpo. Ela sabe quais células precisam de quê e começa a receber outras energias que não são as do útero da mãe. É nesse momento que ele se torna uma entidade independente. A alma do homem é o grande chefe e coordena toda a operação da entidade. A alma da fisicalidade continua a funcionar e começa a criar os órgãos, que também são entidades independentes sob seu controle. A alma da fisicalidade consiste na alma dos rins, alma do fígado, alma do coração e assim por diante. Agora podemos entender como a alma do homem e a alma da fisicalidade são separadas uma da outra. Dizemos apenas as palavras alma da fisicalidade porque ainda não aprendemos como ela é formada. Agora entendemos que todos os órgãos e partes do corpo trabalham juntos para se tornarem a alma da fisicalidade. Trabalhando juntas, elas criam a vida física. É isso que temos que entender. No futuro, nossos médicos e cientistas serão capazes de separar cada alma. A alma da fisicalidade é como o sistema solar. Os campos magnéticos que criam o clima na Terra não criam o mesmo clima em Marte. São entidades diferentes que trabalham separadamente e juntas para formar o sistema solar. E a alma do sistema solar é o Sol. Mas cada planeta individual tem uma alma e sua própria estrutura e clima. O sistema solar, com todos os seus sistemas planetários, é exatamente como o corpo do homem. Alguns dos sistemas planetários são absorvedores de energia no ambiente. Eles desempenham o papel do hidrogênio, outros do nitrogênio e do oxigênio. E ao mesmo tempo, desempenham o papel do rim e do fígado, eliminando o excesso de campos que estão ali no sistema. Eles rejeitam as energias para a galáxia. Não há diferença entre as duas estruturas. Usamos esse conhecimento na tecnologia espacial. Se quisermos sair do sistema solar, procuramos os planetas que se comportam como rins ou bexiga e rejeitam os campos para a galáxia. É dessa forma que podemos sair do sistema solar, utilizando esses campos. Não podemos tirar a urina do coração, é impossível. Todo o sistema solar, sistema planetário, galáxia e universo são construídos com o mesmo padrão e processo. Cada sistema precisa ter os mesmos processos de extração de energia, absorção e reciclagem, digestão e rejeição para fora do sistema. Quando olhamos para Júpiter, dizemos que é apenas um planeta parado ali. Na verdade, ele tem a função específica de reciclar e absorver energias que se tornarão úteis para o Sol. É como nossa pele externa, onde absorvemos a vitamina D. Os sistemas planetários externos têm essa função. Então, como fazemos para retroalimentar a energia? Nós não entendemos. Nós chamamos isso apenas de sistemas planetários. E a Marte e a Lua, mas nunca entendemos quais são as suas funções. No momento, nossa Terra faz parte do sistema de digestão dos campos que entram em nosso sistema solar. Não estamos apenas vivendo em um planeta vagando por aí, não é isso. A Terra tem sua própria alma da fisicalidade. O Sol é a alma de todo o sistema solar, como a alma do homem é para o corpo. Mas nós ignoramos esse conhecimento. Cada um tem uma função e ajuda a criar o batimento cardíaco e manter o batimento cardíaco do sistema solar. Agora você entende como a fisicalidade começou e qual é a posição da alma. Com esse conhecimento, você pode facilmente brincar com os dois juntos. Você está acostumado a brincar apenas com uma. Agora você precisa entender como trazer a alma da fisicalidade. Você é ignorante em relação a isso, mas de certa forma você decidiu ser ignorante em relação a isso. Se você mudar sua respiração, então você mudará sua emoção ou a expansão da alma. Mas você não analisou o papel que a alma da fisicalidade dos pulmões desempenha nesse jogo. Quanta energia os pulmões colocam para dentro e quanta energia retiram para fora. Nós ignoramos essas coisas. Temos que prestar atenção, pois assim não haverá separação na totalidade do conhecimento. Você decide qual delas e de que forma deseja expandi-la e qual delas deseja reduzir para controlar a interação. Se você quiser tocar fisicamente sua amada, então você permanece na dimensão da fisicalidade. Se você quiser que sua amada sinta seu amor, então você vai pela alma. Ainda não aprendemos muito sobre isso. Ainda estamos presos em como a alma se expande. Então você entende qual é o verdadeiro significado de uma alma gêmea. Você segura o corpo físico em seus braços, mas transfere o amor, a energia, através da alma. Não entendemos por que nos beijamos e nos abraçamos. Não queremos entender, mas gostaríamos de ter os benefícios disso. Quando você abraçar alguém, tente ver como você pode mudar a mente dessa pessoa, elevando ela. Não é tirando dela. Meus filhos costumavam dizer que quando eu os abraçava, eles sempre se sentiam revigorados. Isso se deve ao fato de eu ter dado muito a eles naqueles poucos segundos. Não era apenas um toque. Eles encostam a cabeça em mim desde a infância. Estou conectados a eles. Portanto, eles recebem mais do que podem barganhar. Agora você entende. Veja onde você pode controlar sua fisicalidade e como os campos mudam nessa parte física. Isso decide sobre a expansão de sua alma. E então, você aprende a brincar. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento quer fazer uma proposta para a Conferência dos Embaixadores, uma declaração universal de paz. Sr. Cash responde: acho que você não se tornou uma buscadora de conhecimento muito boa, porque você ainda está preso na fisicalidade. Temos que dar a alma dos embaixadores. Isso não está na escrita. A escrita está na dimensão da fisicalidade. Traremos a mudança através da alma. Nas últimas 48 horas, tomamos conhecimento de que vários governos estão sendo pressionados, como antes, a não participar da conferência. Eles estão sendo altamente pressionados pelo governo americano. O governo americano está liderando um movimento para impedir que as nações compareçam à conferência. Até mesmo alguns dos embaixadores que já concordaram em comparecer mudaram de posição e estão cancelando. Não vamos tolerar isso. Sabemos o caminho que seguimos e o caminho que estamos seguindo. E de maneira muito direta, responderemos a essa agressão do governo americano à Fundação Cash com um trabalho muito direto em um futuro muito próximo. Eles solicitarão uma conferência de paz aos embaixadores e sabemos exatamente o que faremos com eles. Mas escrever não ajuda. Assim que a tinta seca, a memória do homem também seca, a menos que seja para o benefício dele. Esse tipo de campanha escrita não trará muitas mudanças. Isso tem que ser feito de uma maneira diferente. Tem que ser feito através da alma. Nas últimas 24 horas eu me movimentei para rechaçar o movimento americano na forma como eles começaram a jogar esse jogo. Muito em breve, nos próximos 12 meses ou talvez 2 anos, os americanos pedirão uma conferência para conversar sobre a paz. Mas faremos isso cientificamente, de uma forma que entendemos. Não será em um pedaço de papel. Os americanos são muito bons em assinar papéis, mas no momento em que assinam, eles esquecem, se não for benéfico para eles. A Fundação Cash já tem artistas criando produtos para a alma, que estão disponíveis na loja da Fundação Cash. O centro de exibições de Lins será transferido para Londres. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do Workshop 511. Como repúdio ao governo americano, abrimos os assentos que os embaixadores cancelaram para ficarem disponíveis para os buscadores de conhecimento. Enviei uma mensagem direta ao governo americano dizendo que esta é a segunda vez que vocês jogam comigo. Na terceira vez eu jogo com vocês. Eles jogaram esse jogo em Eindhoven em 2011, quando pressionaram todos os países europeus a não comparecerem. Eles enviaram muitos links para eles. No sábado à noite, vocês conhecerão alguns dos principais cientistas do governo britânico que estarão presentes. Estabeleceremos uma colaboração com esses cientistas para a tecnologia espacial. Ninguém que aparecer na porta da frente terá permissão para entrar por causa da segurança. Pergunta para o Sr. Cash. O pessoal da NASA da Tesla virá para a conferência? Sr. Cash responde. O convite está com eles. A Fundação Cash faz muitas outras coisas com eles que não são públicas. Temos muita interface e ação com essas pessoas, de uma forma ou de outra. Configuramos todos os nossos sistemas para mostrar o voo Insania na China com os cientistas chineses da Fundação Cash. Nos últimos 5 meses, enviamos para a China um grande número de sistemas que estão ocultos para as nações ocidentais. Com certeza mostraremos o sistema de voo lá. No sábado, em Londres, mostraremos a parte auxiliar da tecnologia. O sistema de voo e a tecnologia de defesa serão mostrados claramente com o apoio dos militares chineses na China. Nós mostraremos isso como um ponto de poder onde poderemos mudar a posição para a paz. Desenvolvemos alguns reatores mais avançados para essa finalidade. Com certeza você verá o sistema de voo. Primeiro mostraremos o sistema de plasma magnético e gravitacional, que pode criar alimentos e energia como um sistema integrado na China. Na reunião de Londres, no sábado à noite, você verá a parte auxiliar que surgiu do desenvolvimento iraniano de elevação e movimento. Essa parte foi desenvolvida para alimentos, produção de materiais, absorção de CO2 e outras coisas. O processo de transmutação do homem através da energia será mostrado na bela cidade de Shiraz, no Irã. Isso ocorrerá em meados de 2024. Faremos isso passo a passo, em colaboração com os cientistas espaciais iranianos e chineses, para que ambos entendam. O Sr. Cash disse que cerca de 14 desses novos fones de ouvido estão na sala de conferência. Quando você os usar, eles o ajudarão a expandir a sua alma. Uma vez que você chegue a esse ponto, lembre-se de que você não pode roubar. Tu não deves roubar. Isso significa que você não pode simplesmente invadir outra alma. Essa alma precisa querer se conectar com você. Isso é no nível da alma e não no nível dos relacionamentos físicos humanos. Em outras palavras, a fisicalidade deles pode dizer que gostaria de se conectar com o Dean, por exemplo. Mas será que essa alma realmente quer isso? Porque a alma saberá se a conexão com ele causaria danos a si mesmo. Então a alma não permitirá a conexão. Mesmo que a fisicalidade diga que quer se conectar. É como se você quisesse ir ver sua avó hoje à noite, mas por acaso, entre aspas, ela não está em casa. A alma tem o poder e o conhecimento para saber se a conexão com uma alma específica é boa para ela ou não. Talvez naquele momento não seja bom para ela. Então ela não permitirá que a conexão aconteça. Testamos isso exaustivamente para ver se uma alma pode se intrometer em outra só porque quer. E isso não funciona. Mesmo que vocês se acariciem fisicamente, a alma pode dizer: não quero ter nada a ver com isso. Ele pode estar me abraçando fisicamente, mas minha alma não tem nenhuma conexão com ele. E nós vimos isso claramente. Desenvolvemos um sistema simples para isso e até vimos como a rejeição pela alma é feita. Vimos como as energias das almas decidem se manter separadas. O fato de gostarmos de estar com alguém em uma área não significa que sejamos compatíveis em todas as áreas com essa pessoa. Por exemplo, talvez eu goste de jogar futebol com você, mas não quero que você cozinhe porque você é um péssimo cozinheiro. Só porque você acha que tem uma linha de conexão, não significa que ela abrange tudo. Mas você pode tentar se conectar e ver o que acontece. Pergunta para o Sr. Cash. Uma alma pode ajudar outra a se expandir? O Sr. Cash responde. Sim, você pode ajudar os outros a expandir a alma deles. Isso é um privilégio. Mas você precisa ter força suficiente para poder fazer isso sem se prejudicar. Esses sistemas são multifacetados e fazem parte de um sistema maior. Mas o material físico do sistema não foi construído como um cérebro. Criamos um ambiente no sistema para essa condição. Os sistemas médicos são unilaterais e são construídos para suportar a forma do cérebro. O sistema mãe é construído como plasma do universo e é esférico. Ele tem a capacidade de converter e misturar tudo. Você pode tirar dele o que quiser. Esse sistema levou muito tempo para ser compreendido e construído por nossos cientistas. Ele não utiliza nenhuma fonte de energia elétrica. Ele somente usa a energia universal que absorve da matéria e do cosmos e a converte para o que precisa no momento. É algo muito único isso. O sistema que usaremos no sábado tem quatro outros sistemas funcionando a partir dele e consome muita energia. Pela primeira vez mostraremos o gerador de plasma. Esse sistema produz continuamente energia do ambiente, alimenta a si mesmo e se conecta ao que deseja conectar. É a primeira vez que mostraremos publicamente um sistema de energia perpétua que se carrega e se alimenta com energia cósmica. Temos essa condição no sistema principal em que não usamos energia do estado da matéria. Produzimos continuamente energia de plasma. Funciona como seu estômago, onde você coloca 20% e obtém 80% do ambiente. Nós podemos fazer isso, mas vocês, como pessoas, não podem fazer. Vocês não têm essa capacidade. Talvez consigam fazer parte disso, mas não podem fazer tudo. No sábado, o sistema terá uma caixa remota para operá-lo, mas não haverá conexão com ele. Ele se alimenta continuamente. Ele fornece sua própria energia. O sistema absorve e pode dar e receber. Se você estiver na conferência, experimente as novas unidades da cabeça, mesmo que seja por alguns segundos. Você sentirá a diferença entre essas unidades da cabeça. Então você entenderá o quanto a tecnologia deu um salto. Elas não estão à venda, nem está claro onde será usado, exceto com o governo chinês para a expansão da tecnologia. Você saberá o que significa realmente ter sua alma tocada. Aqui o Sr. Cash fez um grande alvoroço aqui ao descrever como a buscadora de conhecimento caminhou na sala de conferência. Ele disse que se ele fosse um caçador, ela seria a melhor coisa caçada. Então, essa é a diferença. É assim que expandimos a alma. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento fala sobre a diferença entre humanos, animais e plantas. Que os animais se comportam instintivamente para sobreviver. Quando o animal maior está por perto, eles correm e se escondem para sobreviver. Em seguida, ela disse que se ela estivesse andando na rua e um homem começasse a segui-la e a incomodá-la sexualmente, então ela teria três opções: chutá-lo nos órgãos genitais, convencê-lo a parar ou dormir com ele. A conversa que continua e a buscadora de conhecimento diz: os animais têm apenas uma escolha, o instinto de sobrevivência, enquanto os humanos têm livre-arbítrio. Aqui o Sr. Cash interrompe e diz: Não. Esse é o seu entendimento. Isso é tudo sua imaginação. O que você escreveu no quadro branco é um absurdo absoluto, porque você traçou duas linhas e limitou os animais pelo que você acha que eles entendem. Essa é a sua suposição. Os animais e as plantas entendem mais do que os humanos. Uma planta cria veneno e espinhos para se proteger e sobreviver. Portanto, ela tem um instinto muito bom. E no caso dos animais, não entendemos como eles se comunicam uns com os outros. Por que cães e gatos dormem no mesmo lugar? O ciclo de vida está estruturado neste planeta no momento que os animais comem uns aos outros. Eles doam seus corpos a outros para que a alma deles cresça. Quando comemos animais, levamos parte de sua alma para dentro de nós e nossa alma se eleva. Os animais escolhem quais outros animais querem comer eles para que a própria alma deles obtenha mais benefícios. É totalmente errado limitá-los da forma como fazemos. Eles entendem mais do que nós. E essa é a suposição errada que faremos quando formos para o espaço. O fato de algo ser apenas um campo não significa que seja fraco. Aqui a buscadora de conhecimento diz: e quanto às árvores, elas ficam ali paradas e nós as cortamos e a árvore não pode fugir. Sr. Cash diz: sim, mas você tem que entender por que a árvore estava ali desde o início e por que você decidiu cortá-la e queimá-la para se aquecer. A alma da planta aceitou essa condição. Por que as ervas e outras coisas crescem todos os anos a partir de uma semente? Você olha para a matéria física. enquanto nós olhamos para a forma e como as energias são dadas. A planta quer que você a coma porque, por meio dela, sua alma se eleva. Você tem a experiência de um belo aroma e sabor. A energia que você absorve eleva sua alma, e quando você morre, parte dessa semente da planta viaja com você para o espaço. É só isso, mas nós não entendemos. O prazer de comer plantas diferentes eleva nossa alma, e então parte da alma da planta é levada conosco quando deixamos a Terra e viajamos pelo espaço. É sua suposição que os animais e as plantas não têm conhecimento. A verdade é que somos todos iguais. O cachorro, o gato, as plantas, as árvores e o homem. É só que gostamos de bancar o ignorante e pensar que somos melhores. Um dia saberemos que a árvore entende mais do que nós e tem mais emoções do que nós. Nós temos que andar por aí para poder colher alimentos, e elas ficam de pé por centenas de anos e a comida continua chegando até elas. O que perdemos aqui? Quando observo plantas e árvores, eu as admiro. Eu adoraria ser uma pessoa vertical. Veja como elas mudam a cor de suas folhas e absorvem diferentes energias. Quando mudam de direção, absorvem energias diferentes. Assim que nós, humanos, acordamos de manhã, temos que caminhar para encontrar comida. As plantas são muito mais inteligentes do que nós. O mesmo acontecerá no espaço. Não podemos simplesmente presumir as coisas com base em sua aparência externa. O mesmo acontece com os animais. Na verdade, somos inferiores a eles. Eu adoro a maneira como eles vivem. No espaço, temos criaturas e estruturas que se conectam à energia universal, mas elas nunca se movem. Você pode pensar que elas são uma pedra. Por que elas deveriam se mover, já que tem tudo vindo até elas? Só porque podemos nos posicionar para sair do chão e nos levantar e depois voltar ao chão, pensamos que somos mais inteligentes. Para os seres humanos, mudar de posição em relação à gravidade da Terra, deitando-se e depois levantando-se, criou uma variação de campos que nos trouxe inteligência. Quando estamos deitados, precisamos de energia diferente do que quando estamos de pé. Portanto, nosso cérebro absorve continuamente um espectro de energias, o que criou assim um intelecto para nós. Mas isso não significa que entendemos mais, embora essa seja a suposição que sempre fazemos. No espaço interagiremos com nossas almas e não comeremos as outras só porque parecem saborosas. E quando amadurecermos, não vamos considerar que tudo é como supomos que seja. No espaço e na Terra, devemos respeitar os outros seres como sendo mais inteligentes do que nós. Então talvez um dia nos tornemos inteligentes o suficiente para entender como eles funcionam. Enquanto pensamos que somos melhores, na verdade somos inferiores, porque nossa própria ignorância se torna a ferramenta de nossa própria destruição. O Sr. Cash retoma a conversa com a mulher que está sendo seguida por um homem na rua e tem medo do que ele possa fazer com ela. Se você expandir sua alma, então será que você precisa bater nele ou levá-lo para a cama? Essa conversa é toda na dimensão física. E se você interagisse com a alma dele? Será que é porque ele é feio que você não quer falar com ele? Ele poderia ter a mais bela alma que combina com a sua, mas você perde a oportunidade de interagir porque você permanece na dimensão da fisicalidade. Quando você encontra uma alma que combina com a sua, isso significa que ambos dão tanto quanto recebem, e então você se torna uma gemiosidade. Uma gemiosidade significa que ambas as almas têm uma conexão, mas você ainda precisa ser humilde o suficiente para aceitar e não achar que uma é superior à outra. Então, por favor, agora que você aprendeu sobre a dimensão da alma, nunca presuma nada. E sempre entre em qualquer interação com humildade e saiba que quando recebo, também tenho que dar. Não pense que você tem e é a melhor. É aí que estão todos os grandes problemas de hoje. Nós nos consideramos o rei dos animais, porque podemos chutar e gritar mais, e criamos a bala para matar. Mas um gato que vem nos acaricia e toma nosso coração tem uma arma muito mais poderosa do que todas as nossas armas. Temos que entender a diferença entre a fisicalidade e a alma. Por que não gostamos do cara? Porque ele é feio? Com o conhecimento que você já tem, tente interagir com ele através da alma. Veja a fisicalidade, mas toque a alma. Então você verá se encontra um par. Então você amadurecerá para o tempo. Caso contrário, você permanecerá onde o homem tem estado há muito tempo. Agora, com o conhecimento, temos essa opção. É uma tecnologia, é a compreensão do trabalho da criação. Em algumas semanas, talvez seremos capazes de colocar você como um homem negro em uma máquina e tirá-lo como um homem branco na outra máquina. Mas você está feliz na pele de um homem branco, quando sabe o que ele fez com você como um homem negro? Portanto, não se deixe enganar pela cor, formato, tamanho do plasma ou qualquer outra coisa. Veja o que você pode dar a ele para elevá-lo. E então, talvez você receba algo dele. É aí que entra a mentalidade. Quando o Sr. Cash era muito jovem no mundo dos negócios, o pai dele veio do Irã para seu escritório no Ocidente. O pai dele começou a ver como seus funcionários o estavam roubando. O Sr. Cash disse que não iria gastar seu tempo se preocupando com os centavos que eles roubavam, porque eles mesmos pagariam por isso ao perder o emprego. Em algum lugar eles pagarão. Quando roubam um centavo, eles têm que devolver 10 centavos. Nos negócios, o Sr. Cash planeja tudo e está ciente das menores e maiores coisas em sua empresa. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento estava dizendo que ela reza e doa de sua alma para as plantas e para os animais que ela come. Sr. Cash responde. Vou lhe dizer uma coisa. A verdade é que nenhum de vocês faz isso de dar de sua alma. Talvez alguns cristãos abençoem a comida antes de comer, mas 99,99% de vocês não fazem isso. Os judeus e os muçulmanos tocam uma oração gravada em uma fita cassete enquanto estão abatendo os animais e acham que isso cumpre a letra da lei. Você sabe que está tirando uma vida. O profeta sabe que você não faz isso, mas soa muito bem ao ter uma fita automática lá tocando. Estou falando da totalidade de nós como seres humanos. Abençoamos aquilo que dá para nós? Toda vez que ensino algo, mesmo por telefone à distância, sempre digo que sou abençoado porque recebo tanta energia e conhecimento que posso retribuir. A energia não vem da ingestão de alimentos, ela vem da energia universal. Eu tenho o hábito de agradecer ao carro quando viajo, mesmo que seja uma distância curta. Eu digo obrigado por me levar até onde eu queria estar. Não é para quando um burro leva, o carro faz parte da alma coletiva. Minha mãe costumava dizer, você está agradecendo a um carro? Como se o carro não fosse nada além de um pedaço de matéria. E eu dizia para ela, mãe, se eu não apreciar o que tenho, nunca vou entender. Isso se torna outra ferramenta para entender o universo. É uma bênção ser levado de A para B. E em segundo lugar, é gratidão por chegar vivo lá. Eu não me levanto como os muçulmanos em aviões e faço um grande show disso. Mas em um avião, a direção da Meca está mudando o tempo todo. Portanto, é uma crença e a pessoa acredita no que sua alma está fazendo. Por que rezamos? Quando rezamos de acordo com a fórmula daquela religião, acrescentamos a alma do profeta daquela religião. Não rezamos para nós mesmos ou não obtemos o benefício disso. Porque estamos prestando atenção ao profeta e a energia assim então vai para ele. Trata-se da conexão das almas. Se o homem entendesse por que reza dessa forma, você nunca rezaria. De certa forma, você está dando para a sua própria religião. Você acrescenta algo à alma de Cristo, Maomé ou qualquer outro. É só isso que você está fazendo. Você está dando. E talvez nesse ato de dar, você às vezes receba algo e então você diz, toda vez que vou à igreja, rezo, algo de bom acontece comigo. Mas na verdade, Você coloca essa semente e energia como 20%, então talvez algo volte para você. Se sua mãe e seu pai estiverem mortos e você rezar por eles, então você adiciona as almas deles e isso ajuda. Mas isso não significa que se a energia deles estava na posição de Júpiter e você rezou tanto por eles que os moveu assim para a posição de Marte. Talvez eles se tornem um planeta melhor onde estão. Aqui o Sr. Cash falou também sobre o ritual chinês de queimar dinheiro de mentira para os mortos. Nessas coisas, olhamos apenas para o nível físico e não para o que acontece no nível da alma e da energia. Estando em Londres, o Sr. Cash estava sentindo a alma do país onde ele morava. Até mesmo o sotaque dele mudou um pouco em relação a quando ele morava lá. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que a Terra é um berçário para as almas semearem o universo e que os sistemas que você está construindo são para aprimorar esse berçário. Há algum lugar no universo que seja perfeito desde o início e não precise ser corrigido? Sr. Cash responde: sim, há apenas um lugar, e esse é o Criador, onde ele está. Ele tem tudo certo desde o início e por todo o caminho. O restante da criação é um processo de desenvolvimento, aprimoramento, aprendizado e acréscimo. O único lugar que é absolutamente perfeito é quando está dentro do Criador. E mesmo para ele, quando ele deixa a coisa solta, pode cometer erros e problemas, como os humanos, por exemplo. Portanto, a fonte é perfeita. Mas é quando ele se divide que os problemas começam. Pergunta para o Sr. Cash: por que me relaciono muito melhor com criaturas não humanas? Sr. Cash responde: você gosta mais de estar com animais porque eles dão o suficiente para o que você precisa e porque eles têm a força do que você quer, do que você quer ter. É sempre o que queremos e esperamos. É parte de nós que decide quando já tivemos o suficiente. Os animais não nos dizem que estão com dor de cabeça. Eles não nos contam com seus problemas, mas eles também precisam ser alimentados, trocados e limpos. E fazemos isso por amor. Pergunta para o Sr. Cash: agora temos que aprender a nos elevar, caso contrário, nos tornamos pó. Então temos que esperar que nossa fisicalidade esteja pronta? É assim que funciona? O Sr. Cash responde: não. Buscadores de conhecimento diz: oh, então todo mundo pode fazer isso? O Sr. Cash diz: sim. Pergunta para o Sr. Cash: como nos comportamos com as pessoas que estão prestes a deixar seu corpo? E se elas estiverem com a boca seca e não puderem mais beber? Sr. Cash responde: o que a boca seca tem a ver com o fato de elas deixarem o corpo? O Sr. Cash disse aqui também que no processo de morte, parte da alma deixa o corpo em estágios e não vai tudo no final, como a gente pensa. Nem tudo acontece no último segundo, como pensamos. Não importa se a pessoa tem a boca seca, a perna torcida ou os olhos abertos. É apenas a última parte da fisicalidade que sai. Pergunta para o Sr. Cash: se uma pessoa tem duas almas, ela também tem duas identidades? O Sr. Cash responde: sim, 100%. Um adendo aqui. Meu entendimento do que o Sr. Cash disse é que ele trabalhou muito com as pessoas bonitas e viu isso claramente demonstrado. Ele disse, e isso é muito claro, que cada alma, alma do homem, das múltiplas almas, tem sua própria alma da fisicalidade. Ela corresponde a uma energia diferente da mesma estrutura. Como foi dito anteriormente, a alma da fisicalidade tem diferentes almas como órgãos. Por exemplo, os rins têm uma força de campo diferente e uma estrutura de alma diferente em comparação com outros órgãos. É um privilégio conhecer e trabalhar com essas pessoas. Eu entendo e já vi como elas mudam o formato do rosto, da boca, e tudo muda quando mudam para almas diferentes. Elas têm uma estrutura complicada dentro de si e é incrível como lidam com todas essas almas diferentes. E quando as pessoas ditas normais têm dificuldades em lidar com apenas uma alma dentro de si. Um dos meus desejos é dar fisicalidade a essas diferentes almas dentro deles quando começarmos a fazer a transmutação. Veremos fisicamente qual delas sairá pela porta do sistema quando abrimos a porta. ou podemos ter três sistemas e três pessoas saindo deles com a mesma dimensão da fisicalidade. Não deveria importar se você dorme de costas ou de barriga para baixo. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode ler aqui a transcrição original, mas parece que essa buscadora de conhecimento está dizendo que, como o Sr. Cash nos contou que Jesus dormia com muitas mulheres ricas e casadas, porque elas lhe davam prazer, então essa buscadora de conhecimento também achava que poderia fazer a mesma coisa. Em seguida ela disse, então se eu vir um homem e quiser fazer sexo com ele, eu devo simplesmente ir lá e fazer isso? Sr. Cash responde, não misture Jesus com ninguém mais. Ele é uma classe própria. Não interferimos nessa parte. Ele sabia o que estava fazendo e sabia como sair dessa situação. Essa é uma das coisas que Jesus sempre fez, mas o resto é decisão sua. Como você... O que isso lhe proporciona? O que o próximo passo lhe proporciona e dá a você? Um adendo aqui, a resposta do Sr. Cash é vaga aqui. Mas ele está deixando que a pessoa decida por si mesmo o que fazer. Parece que essa buscadora de conhecimento quer que o Sr. Cash confirme e dê permissão para que ela realize seus desejos da fisicalidade. E eu não sinto que ele esteja confirmando nada, mas tentando fazê-la ver que há algo muito mais profundo dentro de si mesma do que buscar a fisicalidade. Ele deu a dica antes, quando ele disse a essa mesma buscadora de conhecimento algo como: Você estaria perguntando isso se ele fosse feio? Depois a buscadora de conhecimento disse que estava confusa. E isso vale para todos nós. Estamos todos confusos por causa de nossa educação e da formação de nossa identidade. E porque nunca entendemos realmente sobre nossa alma. Aqui o Sr. Cash continuou contando sobre uma amizade que ele fez na universidade com um homem branco sul-africano. É uma história muito interessante que você pode ver na transcrição original. Ele teve um caso amoroso, esse amigo dele, com uma mulher negra, e por causa do apartheid, ela foi presa e ele teve que fugir do país. Ele só queria estar com uma mulher de cor por causa do que o seu país estava fazendo com os negros. Ele disse que não suportava tocar a pele branca. A primeira coisa que ele fez foi se apaixonar por uma mulher negra enquanto estava na Inglaterra. E depois de 50 anos eles ainda estão juntos. Mas o Sr. Cash apenas contou a história. Ele disse que era amor verdadeiro. Mas era amor verdadeiro da fisicalidade ou amor verdadeiro da alma? Mas um ponto importante nessa história é que esse homem nunca quis viver de maneira falsa. Ele sempre quis ser fiel ao sentimento interior que tinha dentro de si mesmo. Para mim, esse foi o ponto principal do Sr. Cash ter contado essa história. Mas é mais complicado porque a sociedade e a família tentam nos forçar a viver suas mentiras. É preciso muita maturidade para entender e se aprofundar. Há muito a ser extraído dessa história aqui, se você analisar as implicações mais profundas e não apenas ficar na história em si. O Sr. Cash passou então a contar sobre o seu tempo na Queen Mary College. Ele não concordava com os requisitos do laboratório, e por isso ele pedia a outra pessoa que fizesse algum desses trabalhos no laboratório para ele. Mas depois seus professores ajudaram o Sr. Cash a se livrar disso e a cumprir apenas o requisito mínimo. O professor entendeu que ele tinha uma missão maior de levar o conhecimento e que precisava fazer os laboratórios apenas para poder ajudar os outros. Não foi com o objetivo de trapacear. O Sr. Cash entendeu que a física que eles estão ensinando é uma mentira e é falsa. Então eles obrigam a fazer o laboratório para que você aceite a mentira como verdadeira e real. Isso era contra o modo de vida dele. O professor Leslie disse ao Sr. Cash, Miran, vou lhe dar duas perguntas. Responda as duas perguntas e você obterá o diploma. Porque se você for um físico nuclear, eles ouvirão você. Se você não sair com o diploma, ninguém ouvirá você. E abençoada seja a alma dele. Esse professor estava certo. O Sr. Cash disse que não fez isso para se rebelar, mas em vez disso, por que você faria um teste para confirmar algo que você já sabe que está errado? Então eles enraizam essa mentira em você e você a aceita. E no futuro, Como você foi estúpido o suficiente para aceitar isso, agora você terá que defender isso. Esse é o problema que estamos tendo com todos esses doutores, PhDs e médicos aqui. Eles aceitaram as mentiras e estão acrescentando mais mentiras para que tudo se torne maior. E o maior problema é que todos nós estamos aceitando a mentira juntos. Porque agora todos os outros estão mentindo, então continuamos com isso, em vez de aceitar a verdade. O Sr. Cash fez engenharia elétrica no treinamento pré-universitário dele. E ele disse aos professores, a maior parte da energia vem do neutro e não da fase. Por que você não nos fala sobre essa parte, para que possamos assim entender a circulação da corrente? Não, disseram eles. Você só deve se interessar pela energia que entra e seguir isso. O Sr. Cash disse a eles, o que entra tem que sair, caso contrário, não obtemos nada com isso. Os professores não queriam que ele questionasse as coisas. Então o Sr. Cash saiu daquele departamento. No plasma dizemos que você tem um magnético gravitacional. Você dá e recebe, e tudo chega a um equilíbrio. Pergunta para o Sr. Cash. O que você acabou de explicar sobre o corpo em relação aos planetas também está na astrologia de uma forma oculta e confusa? Eles geralmente fazem uma conexão com o corpo e as condições mentais? Sr. Cash responde. Depende de como você define a astrologia. Na astrofísica, eles entendem a interação dos campos e, sem dúvida, há uma conexão. Mas se você conectar isso ao misticismo, e quando esse planeta está lá, acontece isso e aquilo, essa é a tolice do homem, de aceitar essas coisas. Por exemplo, como Saturno está posicionado, nós definitivamente recebemos campos dele, porque fazemos parte da mesma estrutura. Não estamos isolados no sistema solar. Mas tentar conectar isso a outras coisas e jogar esses outros jogos é algo diferente. Há uma conexão direta entre os campos do universo e a forma como nos comportamos. Isso é certo. Aqui uma pergunta sobre sons, como mantras e como eles nos afetam, e se há um mantra específico para expandir nossa alma do homem, o Sr. Cash diz, talvez sim, talvez não. O Sr. Cash continua e diz, os sons nos afetam. Talvez seja como quando mudamos nosso ritmo respiratório, porque muitas pessoas fazem isso. Fazer sons traz emoções diferentes às pessoas, como quando mudamos nossa respiração. O som faz parte de um espectro de campos magnéticos e altera a vibração do corpo e do sangue. É claro que isso acontece, mas precisa estar na frequência ou na força que afeta seu comprimento ou banda larga. Atualmente na Fundação Cash, o Sr. Cash diz que ele é apenas o que se chama de organizador e solucionador de problemas. Pergunta para o Sr. Cash. Como o conteúdo ou as notícias serão divulgadas na conferência de embaixadores? O Sr. Cash responde. Nós nunca divulgamos. Às vezes divulgamos algumas fotos. A sessão será gravada com o nosso sistema de estação de televisão de Lins. Mas essa reunião nunca será pública. Nunca se tornará pública. Ninguém terá permissão para tirar fotos. Se alguém tirar fotos, pediremos que saia da reunião. Pergunta para o Sr. Cash. Se um menino quiser ser uma menina, ele tem duas almas dentro dele e a alma da menina é mais forte? O Sr. Cash responde. Não sei. Isso é algo muito comum, especialmente no mundo de hoje. É preciso permitir que o que é natural cresça. Muitos pais tentam mudar isso, mudar o menino, por exemplo, e dizem, ele é um menino, mas se veste como uma menina. E daí? Isso mostra sua beleza. Quando você não aceita, em vez disso tenta forçá-los a mudar, você cria muitas outras coisas com isso, outros problemas. Devemos aceitar o que está à nossa frente e não forçá-lo a se encaixar no que a sociedade quer. Ele mesmo, o Sr. Cash mesmo, ele era canhoto e enfrentou muitos problemas com seus pais até que eles finalmente o aceitaram do jeito que ele era. Sempre tenha orgulho e nutra o que você tem e não sinta vergonha disso. Porque se você nasceu para se comportar como uma menina e esconde isso, quando crescer você se tornará todo tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, não incentivamos certos comportamentos. Não podemos mudar o que é o processo natural. Sim, você pode ter muitas percepções e aprender coisas com os sonhos, o Sr. Cash aqui diz. Muitas pessoas fazem isso. Na verdade, não é um sonho. É a alma se conectando ao conhecimento. Se você redefinir um sonho como a parte energética do seu corpo, então da mesma forma que você foi à escola para aprender coisas, você pode aprender na dimensão da alma em seus sonhos. As almas não estão lá apenas para você conversar. Elas trazem conhecimento e informações com elas. Você também pode ensinar conhecimento. Não é um tráfico de mão única. Tanto o aprendizado quanto o ensino podem ocorrer nos sonhos. Newton nos ensinou sobre a gravidade. Quantos de nós obtivemos o mesmo conhecimento sobre gravidade ao longo de séculos observando as interações dos campos, mas não podíamos falar sobre isso porque não podíamos mostrar isso com os campos? Agora podemos. Podemos criar um sistema que cria gravidade. E podemos fazer com que uma maçã caia na cabeça de qualquer pessoa e não precisamos de uma árvore. Aqui houve uma pergunta sobre o significado do que Jesus fez na última ceia ao pegar o pão e o vinho e chamá-los de seu corpo e sangue. Isso já foi explicado em detalhes em workshops anteriores. Sr. Cash aqui diz: em resposta à administração americana, abrimos os assentos dos embaixadores cancelados para os buscadores de conhecimento. Vocês podem jogar duas vezes. Na terceira vez nós jogamos. E vocês não vão gostar quando jogarmos. Vocês estarão pedindo uma reunião para a paz de uma forma muito, muito direta. Hoje é dia 9 de novembro e quero dar um desejo de feliz aniversário a um garoto que faz 18 anos hoje. Feliz aniversário. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 511.